Betty. Nunca fez amigos bebendo leite. Eita, vou arrasar. Se é forró testado, se é aprovado nos paredões, viu? Bora! Toda noite saio com os amigos, saio pra balada só pra brindar. Pensamento já viaja logo e no segundo copo começo a gozar. Coração logo acelera quando penso em você. Toda noite eu bebo todas e não consigo. Vai! A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. Bora, Betinho! Oh! Seu swing do Brasil, seu torró testado, eu sou aprovado, viu? É pra todo novo, vai! Toda noite saiu com os amigos, saiu pra balada só pra brindar. Pensamento já viaja logo e do segundo copo começa a pensar. Coração logo acelera quando penso em você. Toda noite eu bebo todas e não consigo te esquecer. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. A carne é fraca, o coração é vagabundo, mesmo assim ainda bebo. E não te esqueço, e não te esqueço. Se atestado e se aprovado no Brasil, se é forró testado, bora Mix Shop quando com Equipe Sem Limites, bora Alex Chan, Rádio Correio do Vale 106.1.